Tá autorizado LF ou pro 3170? Resposta estabilizado, 3170. Autorizado LF, chama estabilizado, 3170. 3226, Recife em 12685, alterna 1 no 3365. 1-2-6-8-5 3-3-6-5, obrigado, bom dia. Azul 4178, desceu para 2000 pés, ajuste no 03, reposta habilitada. 2000 no 03, chamará estabilizado 4178. Autoriza para o 4178, por Edituna. Autorizado para o Editado 4178. É 5809, solo 59, libere direito, prossiga táxi, alfa quilo, baixo 3. É, confia na instrução? Solo 59, libere direita, prossiga táxi, alfa quilo, baixo 3. Alfa quilo, pátio 3, certo. Estabilizou, 3170. 2-18-612, 3170. 18-6, obrigado, senhor, boa noite. Salvador, boa noite. Eu tô 3170, passando em linha Serra, baixar travado. 3170, pouso autorizado sobre Serra 10, venha tuba centena 99. Livre, pouso na 10, tá 3170. Salvador, boa noite. Eu tô 3520, sente informação Delta. Você teria a nossa saída para Aracaju? Já tenho a cópia. Se já estiver pronto, já copia tudo. Ah, escuta. Autorizada Aracaju, 190, vai prosseguir direto, subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5573 é o código, 1935 é o controle. 3520 Aracaju, 90, decola Puca, Conde, Puca, Aracaju, curva à esquerda, controle 1935, transponda 5573. Correto, chama para pushback acionamento. Chamada no 6. 3170, salão 03, libere à direita, prossegue ataque Alfa Juliette, portão 7. Direita, Alfa Juliette, portão 7, 3170. Controle 4178 azul vai dar um pezinho para a direita para sair de um TCU. Copiado, 4178. Localizador 4178. Patrão 78 ILS. Controle azul 4178. Chame 2182 e é um pouso. Bom serviço. Dois Salvador, muito boa noite, bom dia, é o 4178 Azul, baixou e travou. Azul 4178, pouso autorizado, canseira 10, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso na pista 10, 4178. Salvador 35317. Posição 1, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, já preenche, táxi. 1-7. Azul 4178, solo azul 6, libera a direita, prossiga táxi alfa, reposta em seus GLS. Reportará livrando 4178. o congestionamento da 3520, posição 6. 3520, chamou para o Chibex Summit. Afirmativo. Autorizado, chantrei de táxi. Gente, tá 3520. O azul 4178 ligou. Prossiga táxi Alfa, me reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4178. Salvador, 5317. O 5317 está com indicação de porta aberta. Vamos ter que voltar para o Finger de novo para manutenção. Dá uma olhada. Ciente. Então estamos retornando. Ciente. Alfa antes da Juliette, o azul 4178. Azul 4178, ingresso Juliette, portão 03, atento ao 3. Ok, no 03, tá atento ao trip 4178. Delta 3520, Belbeano 31, 2 horas e 40, altera na Recife. Táxi autorizado, via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chama nessa frequência, quando pronto para decolagem. Pátio, Índia Alfa, chama quando pronto para decolagem, apontando a 3520. Ah, 3520, próximo ponto, espera pronto. 3520, linha decola cabeceira 10, vento 110 graus 99. Linha decola da cabeceira 10, da 3520. 520, decola os 25, chame controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, eu tava 3520. Boa noite, 3520, suba ao nível 190, saída da PUCA. 190 no perfil da PUCA, tá 3520. Solo, é os 5317 para pushback, já está normal. Sim, está autorizado, já me reinicio táxi. Ok, iniciando 5317.